Sou maníaco do parque de diversões insanas. Em espírito Tupac manda saudações cubanas. Ave Maria Joana, esse nirvana eu não encerro. Cê vai ter medo do escuro quando eu fechar a dama de ferro. O terror tá na película, te fiz gelar sem gelo. Minhas bombas em epístolas pra descolar meu selo. Não mais verá no Jazz, terá honra mais de AK sem zelo. Ao resbolar fiéis, vou dar não és de ala camelo. Eu vou plantar uma mina no seu quintal. Dependendo da pisada, se sinta no Senegal. Tem vaga pra fumante no inferno do Universal. Fogueira santa de Israel, foi Salomão fumando um brau. No ritual despacho, quem foge do purgatório, oferecendo uns cabra macho como bode expiatório. A marcha fúnebre é o hino pros maníacos. Com máscara da morte, assassino do zodíaco. MC que é tão meloso, osso e meu fone prega. O homem brega, não mostra as garras nem no Sony Vegas. É igual Teló, me diz qual o melhor pra situação, Patrick na palma, meu Valdemor. Querem que eu te acerte antes do dia 7. O inferno do Sumagre, cada rima uma diabetes. A boca continua suja igual minha tia Bete. Um doce de pessoa pra sua diabetes. Acha que pode? Vai, se fode, cai, ajoelhe, se ore, ó Lorde Pai. Letras fracas, bestas, macas. Tô preparado, tretas, facas que fatiam com precisão. Nosso som não bate nas caixinhas, eu invoco um caixão. O que é medo? Nem sei, pro enredo um sensei. Traz na ponta dos dedos um edo, tensei. Um oba madrugado e vou. Quem andava pela rua em sua casa entrou. Não era um bom sinal, oh, oh. Hoje todos já sabiam que o mal voltou. O vento que soprou acrescentou. Fez o povo ajoelhar, foi onde a crença entrou. Só olhares pela fresta e o som de passos na escuridão foi o que se escutou. Nem um pouco cavalheiro te apresenta a sepultura. As balas tão na agulha, isso é sessão de acupuntura. E eu nem sei o que esses tru procura, mas se é isso que eles querem, eu dou o troco à altura. Enquanto o seu corpo padece, o santo já desce. Rezo e peço de ablesse. Leva essa alma e apresse. Que eu tenho mais algumas pra entregar, então se apresse. Esquenta o clima, desliga os ventiladores. Torturo só uma gêmea pra você sentir as dores. Prefere que eu te fure assim que parte. Trouxeram carne fresca pro meu Jurassic Park. É o Dark Side dentro, não há nada tão real. Esse é o Dark Side, vocês são aurora boreal. Sou um homem morto e ao ganhar o meu memorial, arranco a sua cabeça no roteiro do Tim Burton. Vai fuder o pulmão, fumando calvete. Meu rap é deb. Vai se egg sem xilique. Landenberg e Patrick. É iceberg no seu Titanic. Bebe, bebe da fonte antes que ela seque. Na escuridão nós segue, pra que a luz não nos segue. Enquanto na palma vai contestando, sigo quem manda química com o diabo me atentando. Onde eu desalmo muita gente. Que mesmo no clarão nem o palmo se enxerga à frente. Bebê calma é adulto quente. Antes ele era crente. Hoje compõe um salmo gigante. É Monster Truck. Dando treco no Patrick. Liga o eco e o boneco Chuck. I don't give a fuck. Me dá 50 centavos que eu te trago Young Buck. Um lobo madrugado e vou. Quem andava pela rua em sua casa entrou. Não era um bom sinal, oh, não. Hoje todos já sabiam que o mal voltou. O vento que soprou acrescentou. Fez o povo ajoelhar, foi onde a crença entrou. Só olhares pela fresta e o som de passos na escuridão foi o que se escutou. Napalm!